Toma, toma na chequinha, toma na chequinha, toma, toma na chequinha, abre a boquinha. Toma, toma na chequinha, abre a boquinha. Não vou dar esse mole de engravidar essa novinha. Não vou dar esse mole de engravidar essa novinha. Tacar na xota, vazar na boca. Tacar na xota, vazar na boca. Vazar na boca. Toma, toma, toma, toma. Toma na chequinha. Toma na chequinha. Toma na chequinha. Toma na chequinha. Toma na chequinha. Toma na chequinha. Toma na chequinha. Toma na chequinha. Papo dito, as equipes já encostou o caminhão. Ela atravessou a divisa. Sem problema não. Vou encher de leite, vou mandar pro alemão. Vou pegar babado pra largar de ser cuzão. Vou encher de leite, vou mandar pro alemão. Vou pegar babado pra largar de ser cuzão. Calma que eu vou pôr na mão. Calma que eu vou te chupar. Calma que eu vou pôr na mão. Calma que eu vou te chupar. DJ faz minha boca de copo e joga leite sem parar. Tu pode gozar. Pode gozar. Tu pode gozar. Pode gozar, pode gozar. Eu chupo, chupo. Eu chupo, chupo. Eu chupo, chupo até gozar. Chupo até gozar. Eu chupo, chupo. Eu chupo, chupo. Eu chupo, chupo até gozar. Chupo até gozar. Chupo até gozar. Chupo até gozar. Abre a boquinha. Toma na chequinha. Abre a boquinha. Não vou dar esse mole. Você só encontra com meu mano DLG.